Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Muitos ouvintes nos escrevem para saber mais sobre a espiritualidade dentro das empresas. Por trás de todas essas perguntas e dúvidas está um fundamento. As ações interiores nos indivíduos afetam ou não afetam o todo na empresa? A resposta é óbvia. O todo ou a empresa é constituída de partes. A alteração do caráter das partes modifica a totalidade. Dentro das empresas, grandes energias são desperdiçadas quando os integrantes das equipes deixam que seus egos se sobreponham ao objetivo comum. Exemplos? Isto se sucede com as pequenas e grandes lutas de poder, com as demandas por status, com as fofocas, com a competição por destaque pessoal. Estes comportamentos aparecem porque dentro dos indivíduos, um ego tenta se sobrepor aos objetivos finais. É como, por exemplo, se numa plateia de teatro, alguém insistisse em ficar de pé para ver melhor. A espiritualidade, neste sentido, é a superação do pequeno e poderoso ego particular e a compreensão interna de que a vida tem um escopo mais alto do que obter tudo para si. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que enfatizou de tal modo o sucesso individual que este passou a ser um obstáculo para o sucesso coletivo. As empresas e países são instituições que precisam tremendamente de uma visão abrangente, participativa de cada pessoa. Construir um caráter com esta visão é transformar o mundo e direcionar os esforços. É dar um espírito mais amplo e idealístico a cada um. As legítimas empresas são aquelas que se encantam com a construção de uma grande obra. E, prezado ouvinte, encantar-se com o próprio trabalho é um bom princípio para começar esta semana. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.